gente, vocês viram que tô desde ontem sem falar, né? Desde ontem sem falar, a turma no meu privado aqui, é a mesma conversa, Lula livre, Bolsomito. E só vou falar uma coisa pra vocês aqui, se não arrancar a cabeça desses políticos, não prender esse alto comando que é narcotraficante, que eles vão ia colocar alguém que não aceitasse o narcotráfico. Primeiro lugar, já começa por aí. Camargo Corrêa deixou bem claro isso. Quem manda é as empreiteiras, os doleiros, narcotraficante e banqueiro. Querendo STF ou não, não adianta. O que tem que ter aqui é insurgência, fazer insurgência nos quartéis, delegacias. Se não fizer essa insurgência nos quartéis, não vai resolver nada. Vocês viram aí, ó, os documentos, mandei para vocês aí. O major ameaçando um amigo meu, Tenente Mendes. Esse vagabundo general traficante de droga e narcotraficante, o cara encaçapava, ele que comanda o narcotráfico. Você acha que a Polícia Federal tem peito pra ir lá? Algemar, o general, veio com as investigações, tudo que foi feito aí, a mulher sendo atacada, a mulher sendo ameaçada com câncer. Vocês viram aí, havia. E o soldado a mando do general cercando a casa do cara. O tribunal militar dessa porra. Cadê o tribunal militar? Me fala pra mim se tem alguma coisa aí, tribunal militar. Tem um caralho. O que tem isso é um narcotraficante aí, salvando um narcotraficante. O que tem que ter aqui é um tribunal internacional militar e prender esses caras todinho e arrancar a cabeça desse desgraçado aí, que não tem cura. Porque fica um aninho, dois aninhos, sai de novo, rouba mais ainda. Filha da puta, cara, esse alto comando do inferno, forças armadas do caralho. Forças Armadas do caralho, tá vendo aí até a Record, brigando entre eles, que a Record denunciou aí, coronel e general dando a bunda pra soldado, dando o cu pro soldado, pra aumentar o cara de cargo, e nós que somos loucos, nós, porque não tem esses intervencionistas, esses vagabundos aí, coronel Alves, coronel Azim, Dom Cornec, aquele Cabo Corrêa, Nabo Corrêa, esse filho de uma égua com gonorreia, ele me ligou 2 anos antes desse filho de uma égua do Mourão candidatar ao cargo aí de vice-presidente, que é esse desgraçado que manda. O Bolsonaro manda nem na puta da mulher dele. E nenhum presidente manda em puta da mulher nenhuma. É foda, cara. Tem que ver, ficar no grupo aqui, ficar vendo fila da puta, posta Bolsonaro e Lula ali. Vai tomar no cu, caralho. Você não tá vendo que a rola tá entrando no cu de todo mundo e o cara tá lá. Abre a geladeira, filha da puta, pra você ver o que esses caras fizeram. Vai lá na dispensa e olha lá o que eles fizeram lá com a sua família, porra! Come pão com mortandela, desgraçado! Intervencionista do caralho! Tá esse chorão aí, todos eles desarticularam a intervenção. Todos esses vagabundos aí. Todos esses youtubers do caralho aí. Tirando o Wesley, mano, toca outro aí que na. E eu comentei. Se não voltar o que era antes, eu tô fora. Eu tô fora. Que político bom é com a mortadela no cu. Tem que acabar, fechar o Congresso, tirar esses 11 ministros bandidos, colocaram por urnas fake, senão não vai resolver. Tem 11 bandidos aí, bate de frente comigo. Manda esse tofora e qualquer um desses ministros aí bater de frente comigo, que eu vi tudo. As malas, dinheiro pra esse desgraçado aí, pro vagabundo, 5 milhões de reais saiu em mala. Em nota de 50 e 100 pra pagar o ministro aí pra travar o castelo de areia. Aí veio o apagão aéreo pro meu sócio contra o dropado e falei, Fernando, vai dar merda, hein? Isso vai dar merda, hein? Não faz não, porque eu sentava com ele sozinho e depois que a gente fazia reunião com esses generais, coronéis, brigadeiro, almirante, que é bandido. Essa quadrilha do inferno da Camargo Corrêa. Então, amigo, ó, pra mim, chegou aqui no grupo, te juro, se alguém tiver colocando porra de político, eu tô fora. Eu tô fora que eu conheço esse desgraçado aí, que político bom é político no inferno com gadu com salame no cu dele. Esses filha da puta aí, esses vagabundo maçom, maçonaria acabou com o Brasil, porra. Você acha que político vai fazer alguma coisa? Tem que ter uma intervenção militar com insurgência, que não deixa de ser uma intervenção, não um 142, um 142 é da cocaína. 142 é o que eles fizeram no Rio de Janeiro, trouxeram a cocaína para as milícias, que quem comanda as milícias aí, tá o Bolsonaro, tá os filhos, caralho, com 40 casas, cara, 40 imóveis, e quem é doido é nós, tudo ladrão, sabe da Balvinha? bem assim pra vocês entenderem o que é ladrão. Tudo ladrão, desde Alckmin, Serra, Eunício Oliveira, Aécio, todos esses desgraçados aí, Sarney, Fernando Henrique, todos recebem do narcotráfico, porra! Vê se alguém mexe no narcotráfico, aí vem o apagão aéreo pra privatizar os aeroportos, meu sócio comprar, mataram o cara. Mataram o cara, porque desses 20 aeroportos aí, 20 ou 22 que foram aí, que teve o apagão aéreo que fizeram pra privatizar os aeroportos, compraram o narcotraficante. Aí eu quero ver a justiça, o STF, sentar comigo. Esses ministros aí, vagabundo, aí, sentar comigo. Sentar com o sócio acionista da Camacuã e falar aqui, ó. Ó, desgraçado, aqui, ó. Vocês roubaram aqui, roubaram aqui, roubaram. O Brasil tá fudido. Se não tirar essa maçonaria do Congresso Nacional da Força Armada, de toda a igreja, tudo que é tudo desgraça pra lavar dinheiro, o povo vai comer merda. E tomara que tenha merda pra todo mundo comer. Porque o Bolsonaro já falou, tem que cagar um dia sim e cagar um dia não. Filhas da puta, meu. Máfia de concurso, vai ver se seu filho vai entrar em concurso aí pra passar público, porra. Se não tiver que dar dinheiro pra esses caras aí, pega um blazer na maçonaria e gastar 500 mil, entrar como delegado federal, ou entrar como promotor, entrar como uma puta que pariu, aqui acabou. Aqui acabou. É insurgência ou morte, é insurgência prender todos os políticos que são bandidos, são derivados do narcotráfico, caralho. Pra se foder, porra. Tá bom, irmão, eu sei disso, envenenar cocaína, mas tô com conversa lá com o Denark lá, o Marinho. O Marinho tá viajando, tá nos Estados Unidos, falei pra ele, tem que envenenar cocaína em pontos estratégicos no Brasil e dá o que dá, foda-se. Se morrer, vai morrer desgraçado, né? Vai morrer desgraçado, tá acabando com o país, porque quem comanda o país é a cocaína. Quem comanda o país é cocaína, e pra lavar o dinheiro tem contrabando, tem igrejas. Você tá entendendo o derivado? É contrabando, igrejas, é tudo derivado da cocaína. Acabou com a cocaína, acabou tudo, que ninguém vai lá pra falar que Deus vai ajudar o pobre, não, que eles não estão atrás de pobre, não. Senão tava aberta a igreja, que vocês não mataram a charada. Vocês não mataram a charada. Que se esses caras quisessem acabar com a pobreza, chegava lá e falava, gente, aqui ninguém mora mais na favela, tá? Vem pra igreja, café da manhã, almoço e janta. Mas não tem, não deu nessa desgraça aí, porra! Esse povo não acorda, caralho! Eles estão lendo a Bíblia e Apocalipse, olha, Deus vai vir, Deus vai vir, Deus vai vir. Tem 2000 anos, meu! Eles usaram tudo isso pra comandar vocês aí, porra! Eles usaram a igreja pra conter o gado, pra o rebanho. Aí vai esse vagabundo desse Bolsonaro lá, que inventou essa facada com o Valdomiro Santiago, que é a mesma empresa que fez pro Valdomiro Santiago, e põe lá. Aí vai na igreja lá. Por que não ajudaram o Cabo Daciolo? Se fosse essas igrejas de Deus, pegava o Cabo Daciolo, tá lá, lutando contra a maçonaria e ia ajudar, porra! As igrejas evangélicas são da cocaína, do narcotráfico. Manda qualquer pastor. Manda qualquer pastor sentar comigo na TV. Como é que eu provo que ele lava dinheiro do narcotráfico? Valdomiro, Malacheia, Ciro Malacheia e Ed Macedo. São narcotraficantes, caralho! Um amigo meu de infância, pô, foi ameaçado, foi pro Paraguai porque trabalhou com um pastor e o pastor era traficante de droga. Ele falou assim, fala uma sua família inteira. Os pastores e padres são narcotraficantes, porra, acorda! E as Forças Armadas fazem a distribuição da cocaína. Aí vem de quando a Polícia Federal pega lá, pega um negocinho aqui, outro ali, porque igual o El Chapo e o Pablo Escobar, eles têm que dar um canal, eles têm que dar um boi de piranha. Eu conheço tudo isso aí, porra! 38 vezes que a Polícia Federal, quem faz o narcotráfico é o governo e as Forças Armadas. E as igrejas põem o gado lá, ó, Deus vai ajudar, tá? Aí quem dá 100 mil aqui, levanta aqui, 100 mil, faz aí o voto. Faz a fogueira santa do inferno, Deus não quer dinheiro, porra! Tá vendo o cara que ele começou a mulher lá e sua filha, desgraçado? Filhas da puta, meu, será que não vai acordar não, porra? Igrejas é do narcotráfico, se não abrir essa Aparecida do Satanás aí e punha gente pobre pra morar aí dentro. Abria lá, gente, vamos lá comer, não tem mais favela, só favela foi criada pra Força Armada. Vocês querem mais o quê? O MTST e o MST, a CUT foi criada pra Força Armada, o que vocês querem mais? O que vocês querem mais? Tá tudo aí, gente, nós estamos passando um sufoco, uma guerra, 11 vezes tentaram me matar. Quem trafica as drogas é a Força. Forças Armadas! Se não te sugiro, prepara, vai para a guerra, vai para não pegar drogas! Eu quero ser um filho da puta, cara. Você não vê esse desgraçado preso, tá vendo o general lá? Ameaçou meu amigo, o tenente lá que denunciou um narcotráfico dentro da base. O avião sobe e desce. Quem é que vai parar o avião do exército, caralho? Se não foi nós que denunciou lá na Espanha, lá? Bati de frente lá com o exército da Espanha. Falei, se não tiver cocaína no avião do Bolsonaro, pode me levar no lugar. E aí pegaram, porque ele deu um pinote. Que eu queria prender o Bolsonaro e o Mourão. A realidade é essa, eu queria prender o Bolsonaro, colocar a família dele na cadeia, a mulher dele com a família narcotraficante, que comanda aqui é a milícia, meu, acorda, gente. Quem comanda o Brasil são os narcotraficantes, juiz narcotraficante, porque ninguém quer acabar. Em 3 meses eu não deixo passar nada roubado. Segurança pública do caralho. Tá negociando com o crime organizado, porra. A sua mãe, minha mãe, todo mundo sabe que tem a boca de fumo e a polícia deixa a cocaína rolar, caralho. Tá vendo o xadrez nas viaturas, que é o emblema da cocaína. A maçonaria controla a cocaína, contrabando. Vai na 25 de março lá, vê se algum polícia federal sobe lá, porra. Vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Dou aqui, doer. Que nem me matando vai resolver. Nem me matando. Quem faz o narcotráfico é o governo, caralho. Com o STF aí, nós vamos pegar todo. Pode correr, ministro. Corre, que não tem mais urnas afraudadas, não. Vocês não vão colocar quem vocês querem, não, desgraçado. Vai pôr os 700 milhões que vocês querem gastar em urna nova. Põe no cu da mãe de vocês, filha da puta. Que urnas é do narcotráfico? É, minha gente, vocês viram que tô desde ontem sem falar, né? Desde ontem sem falar, a turma no meu privado aqui, é a mesma conversa, Lula livre, Bolsomito, e só vou falar uma coisa pra vocês aqui, se não arrancar a cabeça desses políticos, não prender esse alto comando que é narcotraficante, que eles não iam colocar alguém que não aceitasse o narcotráfico. Em primeiro lugar, já começa por aí. Camargo Corrêa deixou bem claro isso. Quem manda é as empreiteiras, os doleiros, narcotraficante e banqueiro. Querendo STF ou não, não adianta. O que tem que ter aqui é insurgência. Fazer insurgência nos quartéis, delegacias. Se não fizer essa insurgência nos quartéis, não vai resolver nada. Vocês viram aí, ó, os documentos, mandei para vocês aí. O major ameaçando um amigo meu, Tenente Mendes. Esse vagabundo general traficante de droga e narcotraficante, o cara encaçapava ele que comandava. Acho que a Polícia Federal tem peito pra ir lá? Algemar, o general, veio com as investigações, tudo que foi feito aí, a mulher sendo atacada, a mulher sendo ameaçada com câncer. Vocês viram aí a viatura e o soldado a mando do general cercando a casa do cara, amedrontando a família. Cadê o tribunal militar dessa porra? Cadê o tribunal militar? Me fala pra mim se tem alguma coisa aí no tribunal militar. Tem o caralho. O que tem isso é um narcotraficante aí salvando o narcotraficante. O que tem que ter aqui é um tribunal internacional militar e prender esses caras todinho e arrancar a cabeça desse desgraçado aí, que não tem cura. Porque fica um aninho, 2 aninhos, sai de novo, rouba mais ainda. Filha da puta, acabaram com o Brasil aqui, pô. Esse alto comando do inferno, Forças Armadas do caralho. Forças Armadas do caralho, tá vendo aí até a Record, brigando entre eles, que a Record denunciou aí, coronel e general dando a bunda pra soldado, dando o cu pro soldado, pra aumentar o cara de cargo, e nós que somos loucos. Nós, porque não tem esses intervencionistas, esses vagabundos aí, coronel Alves, coronel Azim, Dom Cornec, aquele Cabo Correia, Nabo Correia, esse filho de uma égua com gonorreia, me ligou 2 anos antes desse filho de uma égua do Mourão candidatar ao cargo aí de vice-presidente, que é esse desgraçado que manda. O Bolsonaro não manda nem na puta da mulher dele. E nenhum presidente manda em puta da mulher nenhuma. É foda, cara. Tem que ver, ficar no grupo aqui, ficar vendo fila da puta, poça Bolsonaro e Lula ali. Vai tomar no cu, caralho. Você não tá vendo que a rola tá entrando no cu de todo mundo e o cara tá lá. Abre a geladeira, filha da puta, pra você ver o que esses caras fizeram. Vai lá na

chamaram para entrar na Rosa Cruz, eu não sabia o que que era. E eu vi que é a mesma coisa. A Rosa Cruz é uma maneira de pegar as mulheres, porque como na maçonaria eles não, as mulheres até podem ir a algumas reuniões e tudo, mas não tem mulheres praticamente, né? É uma coisa para homens. A Rosa Cruz é justamente para pegar as mulheres. E também para enganar as mulheres dos maçons, porque os maçons têm segredos com as mulheres, né? Eles não contam os segredos nem para as mulheres deles. E muitas mulheres ficam com a pulga atrás da orelha. Então, eles põem lá na Rosa Cruz e ainda ficam servindo a eles. É, eu não sei se é porque eu sou dessa família miserável, desgraçada, luciferiana, que eu descobri logo que ali era maçonaria. E daí no pé. É, com os tais livrinhos que você falou, a gente paga mensalidade, parece que eu fui um mês, depois fui no outro mês, não fui muito à reunião, aí quando eu fui, recebi os livrinhos, e já nos livrinhos eu já vi coisas que eu não achei legal, e até comecei a ver gozado. Eu nunca tinha percebido, todos os cientistas, todas as pessoas que fazem descobertas são maçons, duvido. Já comecei a entender que a maçonaria pegou trabalho de um monte de gente, né? Já comecei a duvidar se Isaac Newton descobriu aquilo mesmo. Então eu já comecei a pensar assim, mas não é todo mundo. Então eu acho que talvez a Rosa Cruz seja até mais perigosa, porque justamente por ela ser mais light, mais disfarçada, ela pega mesmo as pessoas, né? E o dinheiro, pelo que você disse, também está indo para toda essa babada. Porque todo mundo vai ali e paga pelos livrinhos, paga caro, né? Por uns livrinhos, para fazer propaganda dessas pessoas. Só as pessoas que são ligadas à maçonaria, os cientistas que são ligados à maçonaria. E tudo para elas, né? Você paga para fazer propaganda da maçonaria e dos maçons para você mesmo. E assim você fica, isso é uma maneira de fazer você de gato. Porque a partir do momento que você recebe aqueles livrinhos e ainda paga para receber aquela bodega, você vai ficar ali de gado no curral, né? Lendo só aquilo que eles querem. E tem mais uma coisa, toda quinta-feira eles falam para fazer isso ainda por cima no mesmo dia e na mesma hora. Toda semana você tem que ler aquele livrinho naquele dia e naquela hora. Isso me lembrou os muçulmanos, né? De tantos em tantos tempos, você tem que olhar lá para a Meca, baixar a cabeça. Eu fiquei vendo que a coisa era terrível, mas nem todo mundo vê. E hoje eu tenho certeza que esse dinheiro que as pessoas dão ali a mensalidade, ainda vai fazer muito mal a muita gente, né? Quer dizer, o mal é infinito. O cara lá que estava infiltrado lá num grupo falou que eu não podia falar infinito, que infinito é só Deus lá, mas, quer dizer, ele falou que infinito só Deus, mas não foi no lado positivo da coisa, porque eles usam o nome de Deus erradamente, né? É isso aí, o mal que eles fazem é infinito, sim, assim como tem, é uma coisa, você sabe o que eu passei, eu sei o que você passou, sei o que você ainda está passando, Davi, você sabe, eu estou correndo risco de vida, até mesmo porque eu não vou ter o que comer, mas você também está correndo, todos nós estamos correndo. Eu sei o que você está passando. Eu imagino que você não passou. Eu imagino que você está passando e imagino que a tua família está passando. E nós vemos o que nossos amigos estão passando. Mas a gente não pode, às vezes, abrir os olhos de todo mundo que queria. Queríamos, mas, poxa, você fez um trabalho incrível. E eu sei que eu também estou fazendo. E tem uma coisa. coisa, ô Davi. Se você olhar como nós já estamos, né? Porque a gente olha e diz, meu Deus, falta tanto. Meu Deus, as pessoas não vêm. Mas pense em dois meses só atrás. Nós fizemos muita coisa, é porque eles estão aí há 300 anos destruindo tudo. Nós não temos nem um século de vida. E olha o que nós conseguimos, Davi. Nós conseguimos muito. Claro que é pouco em relação a tudo que está acontecendo. Mas não desista, não. É cansativo pra caramba. É desesperante, é enlouquecedor. Mas olha, você está fazendo um trabalho maravilhoso. É importante para o planeta, porque não é só para o Brasil. Você deve ter a mesma consciência que eu tenho, que eles destruíram, não foi só o Brasil, foi o planeta. E você está ajudando o planeta, não é só o Brasil. É cansativo, eu já passei das minhas forças há muito tempo. Eu digo que as forças que eu tenho agora são as de Deus, porque as minhas já acabaram todas. Eu tenho certeza que daqui a um pouco você respirou, descansou, e nós somos fortes, né, Davi? Senão não estávamos vivos. Eu agradeço tudo você, um vai continuar dando força ao outro, nós vamos vencer, Davi. Porque Deus existe. Eu tive provas de que a porcaria do diabo existe mesmo, porque eles criaram, foi uma energia que a maçonaria criou tão ruim, que essa energia tão ruim que a maçonaria criou, acho que tomou vida própria, sabe? E foi uma coisa horrível. Mas Deus também existe, amigão. É, minha gente, vocês viram que tô desde ontem sem falar. Tá bom, irmão? Eu sei disso, envenenar cocaína, mas tô com conversa lá com o Denark lá, o Marinho. O Marinho tá viajando, tá nos Estados Unidos, falei pra ele, tem que envenenar cocaína em pontos estratégicos no Brasil e dá o que dá, foda-se. Se morrer, vai morrer desgraçado, né? Vai morrer desgraçado, tá acabando com o país, porque quem comanda o país é a cocaína. Quem comanda o país é a cocaína, e pra lavar o dinheiro tem contrabando, tem igrejas. Você está entendendo o derivado? Contrabando, igrejas, é tudo derivado da cocaína. Acabou com a cocaína, acabou tudo, que ninguém vai lá para falar que Deus vai ajudar o pobre, não, que eles não estão atrás de pobre, não. Se não estava aberta a igreja, que vocês não mataram a charada. Vocês não mataram a charada. Que se esses caras quisessem acabar com a pobreza, chegava lá e falava, gente, aqui ninguém mora mais na favela, tá? Vem para a igreja. Café da manhã, almoço e janta. Mas não tem, porra, não tem Deus nessa desgraça aí, porra! Esse povo não acorda, caralho! Eles estão lendo a Bíblia e Apocalipse. Olha, Deus vai vir, Deus vai vir, Deus vai vir. Tem 2000 anos, meu! Eles usaram tudo isso para comandar vocês aí, porra! Eles usaram a igreja para conter o gado, para o rebanho. Aí vai esse vagabundo desse Bolsonaro lá, que inventou essa facada com o Valdomiro Santiago, que é a mesma empresa que fez com o Valdomiro Santiago, e põe lá. Aí vai na igreja lá. Por que não ajudaram o Cabo Daciolo? Se fossem essas igrejas de Deus, pegava o Cabo Daciolo, tá lá, lutando contra a maçonaria, ninguém ajudou, porra! As igrejas evangélicas todas é da cocaína, do narcotráfico. Manda qualquer pastor. Manda qualquer pastor sentar comigo na TV. Como é que eu provo que ele lava dinheiro do narcotráfico? Valdomiro, Malacheia, Ciro Malacheia e Ed Macedo são narcotraficantes, caralho! Um amigo meu de infância, pô, foi ameaçado, foi pro Paraguai porque trabalhou com o pastor e o pastor era traficante de droga. Ele falou assim, fala uma com sua família inteira. Os pastores e padres são narcotraficantes, porra, acorda! E as Forças Armadas fazem a distribuição da cocaína. Aí vem de conta que a Polícia Federal pega lá, pega um negocinho aqui, outro ali, porque igual o El Chapo e o Pablo Escobar, eles têm que dar um canal, eles têm que dar um boi de piranha. Eu conheço tudo isso aí, porra! Sentei 8 vezes que a Polícia Federal, quem faz o narcotráfico é o governo, as Forças Armadas. E as igrejas põem o gado lá, ó, Deus vai ajudar, tá? Aí quem dá 100 mil aqui, levanta aqui, 100 mil, faz o voto. Faz a fogueira santa do inferno, Deus não quer dinheiro, porra! tá vendo com o cara que ele começou a mulher lá e sua filha, desgraçado. Gente, vocês viram que... Tá bom, não. Eu sei disso. Envenenar cocaína. Na verdade, irmão, foi tudo calculado aí. Pela maçonaria, né? Colocou mulher no mercado de trabalho. Tirou a honra do homem, né? O homem com papel de pai pra manter a família. É destruída. Se implanta a ideologia de gênero. Essa raça amaldiçoada maçonaria que é todo mundo dando o cu. Todo mundo dando cu lá, porque você sabe que o contato deles lá com Satanás Gradu é dando rabo, né? Então por isso que eles fazem de tudo aí que os homens não consigam cumprir o papel de homem e cuidar da mulher, cuidar da família. E aí a mulher vai tomando o mercado, vai atrás de dinheiro e aí acha os políticos aí como ídolos, né? É isso que aconteceu. O Bolsonaro ganhou através dessa... encenação da facada, né, que foi a mesma empresa que fez com o Valdomiro do Capeta lá, Valdomiro Santiago, contrataram o mesmo marketing, fizeram o sinal de arminha, imagina o cara fazendo no encontro aí que fala que é pra Jesus, na verdade é pro Capeta da maçonaria, esses vagabundos fazendo arminha, e aí eu pensei, né? E ele já tinha avisado a Polícia Federal, os delegados lá da máfia, da maçonaria, que não ia dar arma pra ninguém. Ia dificultar e pra fazer de conta que ele tava livre, que ele tava a favor, mas na realidade já tinha assinado um documento contra, porque eles são comunistas, ele e o Mourão aí, vagabundo. E aí um delegado falou pra mim, Davinte, aquilo que você falou, cara, é verdade, nós sentamos desse vagabundo, desse Mourão e o Bolsonaro vai dar arma pra ninguém. Você vê, um ano atrás eles já sabiam desse projeto do Bolsonaro. E aí o Valdomiro ajudou ele com essa empresa aí, que fez o marketing da facada também. O Valdomiro, né, que esse vagabundo satanista aí, esses anticristo, feitiçaria gospel, né, irmão? Você sabe disso que eu tô falando? Esses feiticeiros gospel. Comprou a ideia de colocar o Bolsonaro. Quer dizer, se tivesse Deus aí nessa desgraça de igreja aí, eu vou gerar a torta e ajudar o cabo das... Tudo esquema da maçonaria. E agora vai cair pro terra e nós vamos denunciar. Nós vamos falar pro Brasil que esse satanista aí, vagabundo, já tava com a doença e viu uma maneira dos idiotas aí, né? Se sensibilizar, né? Ficar sensível, né? Que o povo do Brasil é sensível, agora toma no cu. Agora toma no cu, gostoso. Faz a arminha aí, putada. Faz a arminha. Pergunta aí pra mãe de qualquer um onde tem boca de fumo. Onde compra uma cocaína e uma maconha que ela vai te falar. E a polícia não sabe, a polícia é da maçonaria. Vai tomar no cu, faça do coronel da buceta da mãe, filha da puta. Vai enganar o diabo. E vocês pegar a mala de dinheiro na Camagoê com meu sócio e assassinaram ele, essa maçonaria desgraçada. Prepara o cu aí, desgraçados. Filhos do satanás, o ceifador chegou. Bem, aguarda só um pouquinho, Davins, que eu vou falar a respeito do negócio lá do consultor jurídico do Ministério da Fazenda, porque já que a minha tiastra veio me atacar aqui nos Facebooks, quer dizer, eles nunca fazem pessoalmente, né? Eles não matam com as próprias mãos. Eu resolvi denunciar um consultor jurídico do Ministério da Fazenda que deve ter feito um arraso na vida de muita gente honesta e do Brasil. Eu já venho denunciar, falar com calma de tudo, porque assim eu já aproveito o gancho e já denuncio mais alguém que com você inteligente e no meio que é, nós com certeza vamos pegar mais o iceberg e destruir mais um pouquinho eles em vez de deixar que eles nos destruam. Eu volto. Bom dia, Dr. Jorge. Pois é, isso tudo é a mais pura verdade. Davi está certo, os intervencionistas, alguns estão certos, outros estão lambendo também alguma parte aí da política. Mas olha, tá muito complicado. Eu sinceramente, porque o senhor também parece que já tá meio que desistindo de não de lutar, mas de tentar convencer as pessoas, porque as pessoas não querem saber. Gente, como tá complicado. Eu não sei o que que acontece com eles, parece que estão... Nós não... Resolvido, eu não... Bom dia, doutor, já possível. E quando eu vou na casa de alguém, eu já percebo que eles também vão desviando as atenções, vão desviando a conversa, que é para eu não falar nada das coisas que estão acontecendo no Brasil. Meu Deus do céu, eu não sei o que que vai ser. Como que nós vamos conseguir botar na cabeça dessa gente o que é certo e o que é errado? Eu sei, nem Jesus Cristo não conseguiu agradar todo mundo, né? Crucificaram ele e libertaram o bandido lá. E tá do mesmo jeito hoje. Olha, nós temos que pedir para Deus cuidar de nós, porque ó, eu tô numa fase já que eu tô pedindo para Deus cuidar de mim e me dar discernimento para saber como chegar até as pessoas, o que falar para elas. Porque, meu Deus, eles não estão enxergando, tudo gira em torno de política. Eu nunca fui estudiosa de política, eu não entendo de política. Para mim, política sempre foi muito nojento mesmo. Eu nunca me atentei a isso. Só que agora a gente tem que procurar saber pelo menos o mínimo do mínimo. Essas coisas tudo aí que eu posto, que eu mando pro grupo da família, sabe? Ó, pesquisem a respeito disso, dessas coisas aqui, aquela lista que o senhor mesmo enviou, sabe? Pesquisar sobre Pátria Grande, o BRICS, não sei o quê. Tanta coisa. Eles fingem que nem vê. Eles fingem que não sabem de nada. Olha, sinceramente, eu tô me sentindo um Noé construindo uma arca, viu? E as pessoas rindo da minha cara. Eles riem da gente, doutor. Eu não sei mais como fazer para convencer ninguém. Eu tô desistindo, eu não vou mais falar dessas coisas para eles. Eu não vou falar. Meus amigos, para quem eu tento falar alguma coisa, é doida. Liga para isso, não. Isso não vai mudar. Nós sozinhos vamos fazer o quê? Ah, eu sei que tá errado. É assim que eles falam. Eu sei que tá errado, mas eu vou lá sozinho brigar. Eu não. Ninguém vai, ninguém entende, ninguém liga. Eu falei isso para minha filha, inclusive. Eu falei, mas se um for falando para o outro, que é o nosso trabalho, um tentar convencer o outro falar para o outro, nós somos milhões. Logo, logo, todo mundo já estava com a mesma ideia. Mas não, eles não se interessam, doutor. Eles só querem saber trabalhar, ganhar dinheiro, juntar dinheiro. Eu falei para minha filha, faz um estoque de alimento na sua casa. Ela fala, para quê? Depois junta bicho. Eu falei, mas tem o jeito certo para armazenar, tem um monte de gente ensinando. Ah, ixa, mãe, você tá? Eu não vou ficar armazenando nada, porque depois não sei o quê, porque não acontece nada, que nem na paralisação dos caminhoneiros, que você falou que ia ter paralisação, não teve coisa nenhuma, sabe? Então, eu não sei. Quando a gente vê que, por exemplo, esses caminhoneiros aí, ah, vão parar, não sei o quê, tá com a faca nos dentes, aí a gente vai até no embalo, né? Fala, não, agora o negócio vai. Mas não, vem um balde de água fria em cima e acaba com tudo. Eu não sei, nós não estamos conseguindo nem sonhar com essa liberdade, com essa libertação dessa escravidão. Meu Deus, eu tenho dó dessas crianças que estão chegando. Se eu luto, eu falei isso para muita gente já, se eu tento fazer alguma coisa, pelo menos falando, eu não sei o que fazer, é só falando. É por essas crianças que não pediram para nascer, eles são pequenos, eles não são inocentes, meu Deus do céu. Estão mudando até a cabecinha deles. Olha, eu estou pedindo só bastante fé em Deus para continuar, porque está difícil. Está difícil. Doutor, Deus abençoe a todos nós, a quem está pensando da forma correta, porque... Eu tô vendo que as pessoas estão se entregando só pro lado do mal, estão esquecendo do lado do bem de Deus. Sabe, Deus, padre e família, parece que ficou distante. Eu vejo essas pessoas olhando para um mundo e eles gostando de ir para lá. Oh, meu Pai, só Jesus por nós. Sou o Senhor, a sua casa, a sua família, o Davi e a família dele. todos que estão aí nessa causa pela verdade, porque tá muito complicado mesmo. Que Deus nos ajude e nos proteja. O negócio tá tão grave, você viu aí o que a senhora tá falando? As pessoas tá tão idiota que estão esperando agora a eleição pra ver se arruma uma boquinha pra trabalhar. Esse é os intervencionistas aí, que falavam que era homem. Sou vagabundo. Esse Coronel Alves, esse desgraçado, ele acabou com o país, porra. Porque se ele chamasse as pessoas pra invadir Brasília, a gente, eu falo eu também, todo mundo, entra lá dentro e descer o pau naquela turma lá, é tudo quadrilha, porra. É tudo narcotraficante, porque ele tem que receber do narcotráfico, senão morre. Então, indiretamente, o Bolsonaro, o Mourão, você viu aí a cocaína no avião do cara, não fala mais nada. Só que lá na Espanha eu deixei bem claro lá, quando denunciei, eu falei, ó, pode ir pra cima na hora que o Bolsonaro pousar aqui, pode ir que tem cocaína no avião dele. E ele, cara, se ele não fugisse do lugar lá, ia ser o primeiro presidente da história que os dois presidentes iam ser presos por narcotráfico. Desgraçados. Esses vagabundos lá deram a boca pro Coronel Alves, essa putada aí do STF aí, jogou aquela tornozeleira ali pra pôr medo, né, pra falar assim, o coronel pegou a tornozeleira, imagina os outros. Só que os asnos, essa turma aí é tão ordinária, esses falsos intervencionistas, como é que vai colocar, é ditadura? Vai lá e põe uma tornozeleira do cara sem ser tramitado, sem julgado? Tem que se foder esses falsos intervencionistas, porra! Era pra juntar todo mundo aí, foi esperar a ordem de Chorão, Dom Cornec aí, Priscila Rabo de Foguete, aquele vagabundo do Nabo Correia, Cabo Correia, esse Mourão vagabundo, isso é puta comunista, você acha que esses caras iam dar arma pra alguém? Fizeram o avatar lá naquele tempo, lá dele, lá, quando começou essa história, eu falei, vamos colocar esse desgraçado comunista na presidência aí. Porque quem manda é ele, não, o Bolsonaro manda ele na puta da mulher, porra, senão ele não tinha casado com ela. Ele é tudo narcotraficante lá, a mulher... É, ainda foi falar por que o pessoal foi mexer nisso aí, mexer no negócio da mulher dele. A família é tudo narcotraficante, é avó, é tio, é primo, é o caralho. Vai saber, vai investigar pra ver se a cocaína é dele ou do Queiroz? De quem é a cocaína? De qual milícia? Por que o coronel que trabalha com o Bolsonaro direto mentiu na delegacia lá? Nós vamos pegar todos esses caras aí, pô, pode correr esses vagabundos aí, desgraçado. Aí colocaram esse vagabundo, esse coronel, ó, o coronel assim, tudo pilantra vagabundo. Eles sabotaram a intervenção, agora tá pedindo 4-2. Vai tomar no cu, 4-2 foi pra trazer o narcotráfico pra milícia, tirou da mão do comando vermelho e jogou na mão das milícias. E quem não sabe tá lá, 1-4-2, e o salame entrando no cu, 1-4-2. E não fizeram nada, sabotaram a intervenção com o Bolsonaro aí, outros quadrilha aí. Tudo milícia, que manda no Brasil, chama cocaína. E os 11 ministros sabem disso. Na hora que fizer a lava-toga, tô batendo... Você vai ver o que é merda desses caras. Você vai ver o que é quadrilha. Você vai ver o que é bandido. Na hora que fizer a lava-toga, a Forças Armadas, a CPI na Força Armada, aí você vai ver o que é bandido. Que até o general Helder, narcotraficante, comanda 6 bases aí em Caçapava e região, com o prefeito traficando droga. No avião do exército aí, da Força Armada. Vai saber se é essa que tá na FAB, é dos caras do exército? Tem que levantar tudo, pegar essa turma e paredão, cara. Vai prender um desgraçado desse aí, vai ver o que vai acontecer no Brasil. Eu tô pagando pra ver, porque nós vamos conversando com o pessoal lá do Zenar, que é antiga, a Força Tarefa mesmo, que gosta de ver esses desgraçados no inferno, é envenenar cocaína e soltar no Brasil inteiro. Envenenar, aí você vai ver o que é matar desgraçado. Aí você vai ver o que é matar demônio. Nós vamos envenenar a cocaína. Pode aguardar. Senhora, lembra que eu te falei aí que eles lavam dinheiro aí com jogadores de futebol, artista, inclusive em quadros, né? Você vê um Picasso desse no cu, quantos milhões essa facção criminosa da maçonaria lava, hein? Imagine só o cara levar um Picasso desse no cu, quadro do Picasso, aquela merda, esses desenhos do inferno aí. Ah, se foder, olha que porra, meu. Olha que porra aí, lavagem de dinheiro, hein? Esses quadros aí, desses desgraçados aí, tudo lavagem de dinheiro da maçonaria. Caiu aí, doutor. Puta que pariu, hein? Casa caiu dessa turma aí. Agora essa aí, quadros. Quadros, até esses quadros aí. Picasso, então, é o Picasso no cu. Sou o pastor Grau 33 da maçonaria aí. Assembleia do Inferno. É igual a igreja do Edir mais cedo lá. Igreja do Satanás do último, do Santos do último dia. É isso aí, ó, tudo quadrilha. Esse vagabundo aí, ó, ela entra com a Bíblia, a putinha entra lá, né? E depois tá aí, ó, metendo. Que tá aí, pô? E aí o pessoal vai lá rezar lá pro Gadu. Vai lá, irmão! Essa aqui é o salame maior! É que em Brasília não tem emprego para homem, da Vinci. Eles tiraram o poder do homem poder receber um salário digno, cuidar da família, né? Gerar uma família. Os homens estão todos desempregados, cara. Só tem mulher no mercado de trabalho aqui. Nós, homens aqui, a gente não sabe o que que faz, cara. Brasília não vai evoluir, não vai tirar essa raça de corrupto aí do poder se os homens não tiverem oportunidade de crescer, cara. Isso aí tem que ser avisado pro mundo inteiro aí, que aqui é o coração do Brasil, né? Coração administrativo do Brasil. Brasília tá totalmente corrompida. E os homens estão sem poder nenhum. Nenhum poder de compra, nenhum poder de administração de seus lares, de suas vidas. Não tem emprego para nenhum homem, tá? Mesmo tendo esse salário demoníaco aí, do salário mínimo aí, não tem como, os homens não têm oportunidade nenhuma. Você viu que situação que tem o Brasil? Isso aí é um oficial militar, baixa patente, né? É capitão, ele tá sequestrado. Tá sequestrado a família, né? Faz parte de uma facção criminosa da maçonaria que controla o narcotráfico na cidade dele e ele não tem a quem recorrer. Não tem a quem recorrer. E isso aí do inferno da maçonaria. E só para avisar, alertar todos vocês aqui no Brasil, quem comanda o Brasil é o narcotráfico. É o tráfico de drogas e arma que comanda o Brasil. Vocês viram pelo avião do presidente aí. Quem comanda o Brasil é as milícias. E o exército está trabalhando para as milícias e o narcotráfico. Exército, Marinha, Norte. Vocês viram aí o general Mendes, esse general Helder, né? Ameaçando o tenente. O tenente Mendes, né? Estou com os documentos, já postei aqui. E ele denunciou o narcotráfico aí do exército, desse general Helder, e ninguém faz porra nenhuma. O Brasil tá fudido. Aí vem esse desgraçado do Mourão aí falando que tá correndo tudo bem. Ele é o Bolsonaro. O Brasil está sendo comandado pelo narcotráfico da maçonaria. É isso mesmo, narcotráfico. Os documentos tá aí, né? Os documentos do oficial Mendes aí, a esposa dele me procurou, viu minhas denúncias na Isto É. E tá pedindo socorro, SOS insurgência, porque o alto comando é só um narcotraficante. Você viu que pegaram 39 quilos de cocaína no avião do Bolsonaro, eu e o Emerson denunciou na Espanha, e a coisa é grave, hein? O Brasil é comandado por milícia, narcotráfico, que o exército trouxe aí para as milícias. Tiraram o comando vermelho e quem comanda agora é as milícias das Forças Armadas. Isso mesmo, esse é o áudio do senhor aí. Sério, manda aí. Então, só manda esse áudio aí pra. Joga esse áudio no teu canal do YouTube aí, o Davi. Eu sei que foi ele que ordenou fazer aquele ataque lá nos Estados Unidos contra mim, lá, aquele cyber-ataque que o Marcelo fez. O Marcelo, pra quem não sabe, é o cara que foi condenado a 41 anos de cadeia na Operação Bravata da Polícia Federal, né? Mas não foi preso porque esses maçons da Polícia Federal queriam prender. Foi porque, graças às minhas denúncias que eu estou fazendo, que você, Davi, está fazendo aqui na Europa, eu levei todos os teus documentos, apresentei para a Guarda Civil, apresentei para a Polícia Nacional, aí caiu aquele cara lá em Sevilha, entendeu? É, caiu aquele cara lá em Sevilha por causa de você e de mim. por nossa causa, o Da Vinci. Logo em 2018, eu denunciei aqui que o Bolsonaro fazia tráfico de drogas em aviões. Entendeu? Se joga esse áudio no YouTube, hein? Joga esse áudio em qualquer lugar, porque eu não posso, eles derrubam meus canais. Mas eu já tenho uma outra saída, que é o UGTube e o VK. Eu tô no UGTube e VK e logo eu vou começar a viralizar os vídeos. E eles não confundam meu silêncio como desistência ou como covardia, porque eu sou um cara que não desiste jamais. Eu vou até o inferno, até acabar com o Bolsonaro. O Bolsonaro vai pra cadeia, eu jamais vou atacar Trump, Estados Unidos. Até pelo contrário, eu recebi meus computadores que ficaram lá nos Estados Unidos presos para investigação. Qual terrorista recebe esses computadores que supostamente seriam vítima, né, seriam o fruto, né, do crime na sua casa? Eu recebi na casa da minha mãe o computador, você viu a carta que eu te mandei do FBI, entendeu? Então, Davi, deixa eu falar uma coisa pra você, manda esse áudio pro Bolsonaro, pro Maçom Naro, ou pro Bolsonaro, que vai tacar fogo no Brasil. Bolsonaro, vagabundo, seu corno, é você e essa Micheque, né, seu cucove, seu corno. Eu vou falar uma coisa pra vocês, a casa de você, da Joyce e da Carla Zamputa, e da Joyce gangorra de vagabundo, vai cair. Eu não esqueci vocês e tô denunciando vocês aqui. O hacker de vocês foi preso. Teve mais outros que caíram. Teve um israelense que trabalhava, que era hacker, também caiu em Brasília. Caiu um monte aí, entendeu? Um se matou, entendeu? E assim vai caindo. As polícias do mundo inteiro sabem quem são vocês. Entendeu? Essa farofada que vocês deram aqui em Sevilha, vocês podem me agradecer a mim. Porque normalmente ninguém revista avião presidencial. Né? Era para pegar o teu avião, seu vagabundo. Você faz a estratégia, Bolsonaro, do tráfico de drogas, entendeu? Manda primeiro um boizinho de piranha na frente para sacrificar e depois vem a carga maior. É isso que faz nas estradas lá de Foz do Iguaçu. Porque eu escutei isso muito quando eu fiquei na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. E eu vou relatar tudo no meu livro, Nas Masmorras do Brasil, retrato de um país onde quem investiga é cúmplice e quem julga é da máfia. Eu vou expor o judiciário, eu vou expor a Polícia Federal, eu vou abrir as pregas desses filhos da puta, maçons, entendeu? Delegados maçons da Polícia Federal, eu vou abrir as pregas de vocês. Fulvio Cardinelli Garcia, que fez tráfico de influência, recebeu tráfico de influência, que veio da Dilma, veio de toda essa putada, entendeu, Bolsonaro? Eu sei que você jamais me recebeu, muito pelo contrário, você não recebeu a mim no Rio de Janeiro, dia 9 de setembro de 2016, mas recebeu o Marcelo Vale Silveira Melo, que está condenado na Operação Bravata a 41 anos de cadeia por pedofilia e terrorismo. Tem muitas ligações que levam você aos atentados que aconteceram nos Estados Unidos, de impressoras lá, que afetou mais de 500 cidades norte-americanas, 50 mil pessoas fecharam cidades. Fechar as cidades. É, o Roax Emerson Eduardo Rodrigues Seitinho é o que vocês fizeram. Então, a casa caiu, Bolsonaro. A casa caiu. A casa caiu e pode correr, velho. Pode correr. Porque eu não vou descansar enquanto não ver você na cadeia. Você e teus filhos milicianos na cadeia. Eu sei porque você não me recebeu lá no Rio de Janeiro, porque o teu filho, Flávio Bolsonaro, tem envolvimento com milícias. O Eduardo Bolsonaro é a mesma coisa. Inclusive, não só milícias, mas como assassinatos também. Né? Desde a Marielle, aquela outra tralha lá, mas é um assassinato, entendeu? Não tem que apoiar assassinato. Vocês estão envolvidos com assassinatos e crimes. Assim como a alta cúpula da Igreja Universal, que é toda maçônica, do Marcelo Crivella. Por isso que você não queria denunciar as denúncias que eu fiz, né? Que envolviam assassinatos de pastores e queimas de arquivo vivo que a Igreja Universal fazia. É por isso, né, Bolsonaro? Hã? O Da Vinci vai jogar esse áudio na rede aí. E o meu nome é Emerson Eduardo Rodrigues. Qualquer coisa, meu telefone é +34 602 0168 6874. Eu estou aqui protegido pelo Império Espanhol, né? E também o meu caso está sendo investigado pelo FBI nos Estados Unidos. Que você se for a Segurança Nacional Norte-Americana. Entendeu? Vocês me botaram no olho do furacão e eu caguetei todo mundo. Caguetei e vou continuar caguetando. a família do Aécio, você tava falando, o que que tem a ver? Que você é conhecido? Da família do Aécio? Junto com o pessoal do MTST, o MST e a CUT. desmentir aí. Põe algum general aí que fica atrás da mesa com o cu na mão. Cu na mão não, dando cu pra soldado, né? Pra transformar soldado em cabo, cabo em sargento, sargento em coronel e a puta que pariu. É tudo esquema aí, irmão. Tudo esquema, isso é tudo vagabundo, tudo putinha do gadu. Quem controla é a maçonaria, o gadu. Agora é no cu do gadu. Amada, essa putinha aí, essa putada. Pergunta pro Mourão que ele fala pra você aí. O Bolsonaro, o Lula, a Dilma, o Fernando Henrique. Esse Fernando Henrique narcotraficante aí, que vendeu o Brasil para o narcotráfico, né? E agora tá entregando, né? A Amazônia é do narcotráfico. A Amazônia é da cocaína, tá? Manda o STF, qualquer um bater de frente comigo. É um salame pra cada cu. Ela gosta, você acha que esses caras não gostam? Tem cara homem aí que usa vibrador no rabo, porra. Você acha que não vai gostar que foi criado pela maçonaria? Dente verde não vai ajudar. Vai deixar cada vez o povo tomando no cu. Não vai ajudar. O apocalipse foi escrito pela maçonaria. Os erros e acertos aí é amedrontar o povo. Então esse Deus dele é o Satanás Gadu. E o povo tá indo rezar pra ele. Não vai ajudar. Vai morrer na miséria. E não vai ajudar, porque quem criou a pobreza foi a maçonaria. Então tem que deixar se foder mesmo. Vai aí atrás. Vai aí atrás aí de igreja e santo aí que vocês vão tomar no cu. Tá todo mundo morrendo aí, tomando no cu na pobreza e miséria que foi criada pela maçonaria. E Forças Armadas criou o MST, o MTST e a CUT para extorquir os empresários. Mas é da Forças Armadas, Forças Armadas. Isso tudo isso, tudo quadrilha da maçonaria, tudo quadrilha da maçonaria. Vou explicar pra você, irmão, não sei se você esqueceu, eu ainda tenho documento com o Camargo, né? Sou sócio ainda, assinei de extrato. 90% do dinheiro é do narcotráfico, dinheiro bom não anda em política, irmão, põe isso na sua cabeça, pelo amor de Jesus Cristo, você acha que alguém que tá trabalhando vai ajudar político? Alguém que ganha no suor do dia a dia, que pega ônibus, que pega metrô. O resto é tudo lavagem de dinheiro, irmão. Tudo lavagem do narcotráfico, contrabando, contrabando de arma e droga. Você viu aí no avião do Bolsonaro, 39 quilos de cocaína e o pessoal acha normal. Isso aqui é só gado que tá no curral, irmão, pra acreditar em político. Político bom é com salame dentro do cu dele, na Aurora. De câncer, AIDS e gonorreia. No final da vida vai lá ficar entrevado na cama. E se você salva aí curando a doença. Então conheço tudo isso aí, irmão. Tudo que você falar, Forças Armadas, delegado, federal, vi tudo aí, generais, coronéis, brigadeiro, almirante, tudo pegando mala de dinheiro lá com meu sócio lá. Pra ver qualquer coisa você pagar. É o crime organizado que comanda o país. Quem manda no país é o narcotráfico. E os 11 ministros se recebem. Não tem ministro lá honesto, não existe isso. É só puxar a conta e cai a conta, cai a casa deles toda. Na hora que se tiver o lava-toga, aí você vai ver o que é bosta. Você vai ver o que é bosta na hora que caiu o lava-toga, sabe? Esses caras colocaram tudo fake aí. 98% dos concursos públicos é máfia. Passa na maçonaria, pega um blaze, paga 500 pau, vai ser médico. Médico não sabe nem aferir pressão. Então conheço tudo, irmão. É isso que eu tenho pra falar pra você, entendeu? Se quiser apoiar político aí, vai à vontade. Eu não quero um cruzeiro desses caras aí. Que vai tudo pro inferno. A gente aqui não tem dúvida não. O crime organizado tomou conta. A parada de tudo. Falar isso com uma amiga da minha mãe, né? Ela falou, pois é, agora não voto mais nunca. Falei tudo. Eu só não mostrei nada, mas falei. Falei tudo. Como é que funciona os esquemas de fraude? E graças a você eu conheço as fraudes todas, né? Todo tipo de fraude eu conheço. As artimanhas todas do alto comando, da polícia, das forças armadas. Como é que se lava dinheiro, como é que se faz fraude, documento. Conheço tudo. Meu querido, seja um gadu, seja um generais, eu estou tentando levar a consciência dos líderes das comunidades, que tem muita gente. organizações internacionais cometendo crimes de narcotráfico e outras coisas, enquanto traficantes brasileiros estão todos presos. Por que os 385 mil ONGs ligados ao narcotráfico, eles não estão presos? Existem milhares de brasileiros presos. Eu acredito que o narcotráfico, brasileiro, eles não vão aceitar isso. Entendeu? Falou, não falou nada. O narcotráfico tem que estar preso, cara. Pra ele. Narcotráfico é bandido. Tem que estar preso. Tem que matar esses caras. Tem nada que não aceite. Não tem que aceitar nada. É a lei, cara. Então, fora. Eu só falei, eu acredito, acredito, acredito. Acredita não quer. Governo é uma coisa, tem que botar na cabeça que bandido tem que beber na cadeia, todos eles, governo, tudo que tiver pressa vai pra cadeia. Não tem essa de narcotráfico aceitar ou não aceitar. Tem que botar bala mesmo, botar ferro nos caras, meter o aço mesmo, entendeu? Se ele teve no Haiti, eu não sei se teve, Afeganistão, Haiti, acho que mesmo. Lá não tinha essa não, é aço mesmo, aço puro. Não tem essa não, de narcotráfico, querer mandar. Por isso que eles vão atrás de um narcotraficante, porque o narcotraficante é o governo e a Força Armada. Quem faz o narcotráfico, por isso quando prende o vagabundinho, leva ele pra delegacia, não quer saber de onde vem a cocaína. O cara tá preso. Pra ele tirou o cara de circulação, um funcionário que não deu certo. O traficantinho, entendeu? E aí, quem leva nos aviões da Força Armada está solto. Porque o coronel lá que estava da quadrilha do Bolsonaro e do Mourão mentiu lá com 39 quilos de cocaína. Por isso que o Hermes falou, fachada, mostra documento, mostra esse documento todinho aí da Camargo. E fala quem faz o narcotráfico no Brasil é o governo e o presidente. O avião da Força Armada. Pode dar geral, que baixa a cocaína. Aí, ó. Você acha que o Bolsonaro na vida pensou que alguém ia revistar o avião dele? Com a comitiva narcotraficante. Comitiva narcotraficante. Manda me processar aí. Narcotraficantes. E se pegar o Queiroz, pega o narcotráfico. Pega a família da mulher do cara, pega tudo aí. Família do Bolsonaro, a mulher, aí é tudo narcotraficante.